Pra tudo na vida tem sua primeira vez, primeiro beijo, primeira relação. Eu tive a primeira grande decepção. Dizem por aí, tudo que é bom dura pouco. Quem dera esse ditado fosse mentiroso, você estaria aqui pra mim de carne e osso. O estranho é que eu decidi ser solteiro quase no estalo, tão rápido. Mas pra voltar de apaixonado pra solteira que tá bravo. Minha vida era gelo com bebida na balada. Eu troco esses três pra ficar contigo em casa. Você virou meu gelo, minha bebida, minha balada. E um dia sem te ver é pior do que ressaca. Fui no bar tentar curar a sua falta, mas não vende o seu beijo em garrafa. Pra tudo na vida tem sua primeira vez, primeiro beijo, primeira relação. Eu tive a primeira grande decepção. Dizem por aí, tudo que é bom dura pouco. Quem dera esse ditado fosse mentiroso, você estaria aqui pra mim de carne e osso. O estranho é que eu deixei de ser solteiro quase num estalo, tão rápido. Mas pra voltar de apaixonado pra solteiro é que tá brabo. Com bebida na balada eu troco esses três pra ficar contigo em casa. Você vira o meu gelo, minha bebida, minha balada. E um dia sem te ver é pior do que ressaca. Fui no bar tentar curar a sua falta, mas não vende o seu beijo em garrafa. Não, não, não, não, não, não. E eu troco esses três pra ficar contigo em casa. Você virou meu gelo, minha balada. E um dia sem te ver é pior do que ressaca. Fui no bar tentar curar a sua falta, mas não vende o seu beijo em garrafa. Mas vale uma ressaca do que um coração partido, né? Melhor. Fui num bar tentar curar a sua falta, mas não vende o seu beijo em garrafa.